meuscds.com. Sabe aquele nosso jogo de cama? Comprando, mas pegando canas. Um lado tá amarrotado e o outro liso. Porque a solidão tá dormindo comigo. Aô, bebê, volta pra casa que seu nego tá sofrendo demais. Vem assistir com Alex Ronaldo. Pensando bem, não existe mais nós. Essa casa tá cheia de tanto vazio deixados por nós. Duas taças iguais, pra quê? Se eu ando brindando sozinho, falando sozinho, acho tão desleal. Porque de casal hoje eu só tenho a cama. Sabe aquele nosso jogo? cds.com. Nós, pensando bem, não existe mais nós. Essa casa tá cheia de tanto vazio deixados por nós. Duas taças iguais, pra quê? Eu ando brindando sozinho, falando sozinho, acho tão desleal. Porque de casal hoje eu só tenho a cama.